vão as ondas do mar. Os lápis. Era uma vez um lápis negro muito bonito. Tinha os olhos azuis e os cabelos rosa. Morava numa vila muito colorida. Apesar de ali morar muita gente, sentia-se sozinho. Todos o desprezavam por ser de cor. Ele sentia-se revoltado e magoado com as coisas que lhe diziam. Muitos costumavam dizer: "Sai daqui, seu preto! Esse tens vergonha!" gritavam outros. O lápis, seu nome Filipe, fazia muitas vezes a mesma pergunta: "Porquê é que me tratam assim, se não fiz mal a ninguém?" Nunca obteve a resposta. Assim passaram-se semanas. O Filipe só queria ter amigos e quando saísse à rua ninguém o insultasse. Será que algum dia isso será verdade? Existe um pouco de esperança dentro do seu pequeno coração. Um certo dia, chega à vila um lápis branco. Seu nome Mariana era amiga de meio mundo. Tinha os olhos pretos muito vivos e um cabelo laranja muito engraçado. Mal sabem da sua chegada, correm todos para a conhecerem, exceto o pequeno Filipe. Ele até chegou a dizer: "É mais um para gozar comigo." Será que ele tinha razão? Os dias passavam e tudo continuava na mesma. Até que um dia... a Mariana viu-a gozarem com o Filipe. Então perguntou: "Porquê é que vocês gozam com ele?" "Porque ele não é de cá", responderam. "Eu também não sou de cá", disse ela. "Mas tu és diferente", falaram outros. "Diferente em quê?" perguntou. "No tom de pele", disseram. Ficando chocada com tal revelação, ela decide procurar o Filipe. Quando bate na porta dele, repara num escrito na parede: "Fora daqui, seu preto!" Chocada com tal frase, põe-se a limpá-la. De repente, a porta abre-se. Ele olha para ela e diz: "Quem és tu?" "O meu nome é Mariana e quero ser tua amiga." "Amiga?" pergunta ele muito desconfiado. "Sim, também quero que toda a gente seja tua amiga", responde. "Ninguém gosta de mim", diz-lhe. "Eu gosto de ti." "Gostas?" perguntou Filipe. "Claro que sim. Mas o quê?" perguntou ela. "Eu sou negro", disse ele. "Para mim isso não importa. Nós somos diferentes, mas iguais", disse a Mariana. Nunca ninguém me disse uma coisa tão linda. A partir daí, os dois lápis começaram a andar juntos. Todos se calavam quando eles passavam. E ai de quem dissesse ou fizesse alguma coisa. Aos poucos, toda a gente se habituou à presença do Filipe. Barra lá na escola.